Boa noite a todos vocês. Nós sempre ouvimos falar, na verdade, que a vida é uma escola. Por que será? Esse dito popular está tão entremeado à cultura humana. A gente sempre fala isso sem pensar tanto. Dentro dessa escola a qual nós nos consideramos inseridos, qual tem sido o nosso principal desafio de aprendizado? Ou dentro dessa escola, os nossos mestres, que são as próprias leis da vida, que tipo de didática, que tipo de metodologia de ensino as leis da vida estão exercendo por sobre nós? Vamos analisar isso mais a fundo. A nossa vida se expressa por teoria? Não. A nossa vida não se expressa por teoria. Quando nós estamos numa escola terrena, num educandário, como tantos de nós fizemos parte durante nossa vida, na nossa época escolar, como é que nós estudávamos? Nós estudávamos adquirindo conhecimento através dos livros e dos professores. Mas nós assimilávamos conhecimento através da história e da formulação da teoria. A escola da vida, do nosso dia a dia, a escola de aprendizado a qual estamos inseridos hoje aqui, ela se expressa na prática. Em cada momento do nosso dia, nós estamos vivenciando e experimentando uma sensação, um sentimento, o despertar de uma vontade, algo que nos desmotiva ou nos motiva, o tempo todo nós estamos experimentando. E muitos de nós que estamos aqui, sempre tentamos, na nossa mente, no nosso pensamento, entender se existe algum mecanismo, se existe aquilo que chamam de destino, e esse mecanismo, essa força, esse destino, está nos conduzindo, de alguma maneira, nesse rio da vida, nesta correnteza, nesse fluxo que nós estamos indo, ou se somos nós, com a nossa forma de pensar, de sentir, de falar, que estamos construindo a nossa vida. O que é que vocês acham? Existe destino? E nós estamos circunscritos a esse destino? Duvido quem de nós que já não tenha se perguntado isso. Será que nós estamos sendo levados? Ou, na linguagem mais espiritualista, existe o karma, não é verdade? A lei do karma, que é a própria lei de causa e efeito. Hoje, eu estou recebendo o retorno daquilo mesmo que gerei nas minhas reencarnações pregressas ou nesta própria encarnação. Dependendo como tenha sido o meu comportamento, as minhas atitudes, a minha postura, a vida está me devolvendo, e muitos de nós chamamos isso de karma. E quando nós estamos sentindo algo pressionando o nosso ambiente, nós costumamos dizer, deve ser o meu karma. Então nós, para não admitir que somos donos do nosso próprio destino, que somos os geradores da nossa desdita, da nossa realidade, da nossa própria infelicidade, nós atribuímos a um destino a nossa falência e damos a desculpa que fizemos parte de um grande esquema. que a vida está nos conduzindo. Culpamos a lei da vida, culpamos a vida, atribuímos aos outros os nossos problemas, muitos de nós que estamos aqui fizemos isso. Ou atribuímos ao próprio karma, dando, quem sabe, uma explicação incorreta, tentando encontrar uma desculpa, e aí então deixamos de assumir as responsabilidades. Eu vou repetir aquilo que sempre falo aqui, em alto e bom som. Nós somos 100% responsáveis por toda a nossa experiência. Entenderam? Se hoje estamos assim ou assado, nós fomos os geradores dessa realidade. Unicamente nós. Portanto, atribuir algo ao destino é incorreto. O destino pode ser mudado por mim agora, às 9 horas da noite, quando eu sair daqui. Eu posso mudar o meu destino. Conforme o Mick estava falando, e ele estava empregando durante a sua palestra uma palavra mágica, que é escolher. O poder da escolha que nós temos é sim aquilo que dará rumo a este barco correnteza abaixo. Conforme nós escolhermos, conforme forem nossas decisões, nós seguiremos rumo a uma trajetória mais segura ou escolheremos através dessa trajetória o sofrimento, a dor, encontraremos uma cascata ali, uma queda d'água e projetaremos nosso barco e ele se projetará na dor. Mas nós escolhemos. E vejam bem, nessa escola da vida a qual nós estamos inseridos, nesta escola, neste aprendizado, quando nós não fizemos as escolhas, quando nós não planejamos as escolhas, quando nós não tomamos a maior de todas as decisões, e nós todos falhamos com respeito a isso, a maior de todas as decisões diz respeito ao que eu irei colocar minha energia, onde eu irei focalizar as coisas na minha vida, a intensidade deste foco que eu darei, a importância, a concentração, o esforço, a persistência nisso fará com que meu barco sim seja regido e navegue por minha causa, não por causa do destino. E quando nós não fizemos essas escolhas, quando não tomamos decisões que sabemos que temos que tomar, deixando o nosso barco à deriva, a própria lei da vida num mecanismo automático conduz o ser. Então, aí sim nós somos conduzidos pelo destino, quando nós não assumimos a postura de tomar conta da nossa vida. Aí a vida toma conta da nossa vida. Ou os outros tomam conta. Os outros começam a decidir por nós. Os outros começam a fazer escolhas por nós. Os outros começam a comandar a nossa vida porque nós não o fizemos. Porque nós não tomamos as decisões. Nós não escolhemos a contento. Então somos conduzidos. E aí sim, aí estaremos à deriva e logo ali na frente encontraremos uma queda d'água que nos projetará em momentos assim de extrema crise em nossa vida. Estamos passando por crises. Se nós olharmos nos rostos das pessoas que estão aqui, algumas sim. Estamos passando por crises. Eu vou dizer para esses todos que estamos aqui que estamos passando por crises. Em algum momento, rio acima, em algum momento, na trajetória desta escola, nós deixamos de fazer algum trabalho escolar. Deixamos de nos aplicar em alguma prova que fizemos. Deixamos algo inacabado. E agora estamos sofrendo as consequências disso. A vida, no seu mecanismo perfeito de atuação, está tentando nos reeducar aqui. Está tentando nos mostrar através de eu cair numa queda d'água neste rio tempestuosamente movimentado, eu irei com isso aprender a eu próprio manter o controle e a direção das coisas da minha vida. Senão a vida tomará conta disso. É automático. E é para isso, para este fim que o Espírito está aqui. Para experimentar. Nós não nascemos assim. Nós não reencarnamos com um destino que guiará a nossa vida. A nossa vida é um quadro em branco. Não existe no quadro dela, desta mesma vida, uma missão que temos que cumprir, que teremos que fazer isso ou aquilo, não. Nós temos que tomar conta do nosso destino. Nós temos que decidir, escolher, focalizar, dar atenção às coisas, nos esforçar, sermos persistentes, perseverantes e assim tomar conta da nossa embarcação nesse rio da vida. E aí nós poderemos nessa escola, com experiência, engrandecer e enriquecer o nosso espírito. Quando nós voltarmos, vejam bem, toda a escola tem um ano letivo, não é verdade? O ano letivo termina. Quando termina, o que acontece com os estudantes? Eles entram em férias, aqueles que são estudantes internos voltam para suas casas. É isso que irá acontecer com todos nós. No final deste ano letivo, que se chama atual encarnação, nós voltaremos à nossa condição espiritual. Ficaremos iguais a eles, que estão aqui. E aí então, desprovidos já dessa dúvida que nos fulmina aqui, né? De, existe ou não espírito? Existe ou não morte? O que, que acontece depois da morte? Quando nós seremos espíritos, aí haveremos de começar a colher as experiências boas ou más, as escolhas boas ou más, a persistência que tivemos aqui, a projeção e a energia que damos à nossa vida material, escolhendo focalizar as coisas, tudo isso se transformará no mundo espiritual em experiência positiva ou negativa, dependendo como tenha sido nossa escolha aqui na escola da vida.